Disney on Gabi Tática. Não, e uma parada muito interessante que aconteceu no X-Men, nos filmes eles mudaram os visuais dos personagens do quadrinho, né? É isso que eu falo, se você lança mó galera de colão amarelo, É aí que foi maneiro, nos quadrinhos eles começaram a copiar os filmes, cara. Esse visual, mas mesma coisa com Batman. De roupas, de roupas mais sérias, sacou? Menos coloridas. Se os caras saem pra lutar à noite e tal, aquele amarelão é exatamente uma coisa que não dá pra enxergar. E assim, viu, Vivi? Eu não respeitaria, entendeu? Não tem como. Ah, velho, eu acho que tu respeitaria a primeira agarrada do Wolverine que você tomasse na cara. Mas se você olha ele de cara assim, você tá andando na rua enquanto o Wolverine naquele colão amarelo com aquele chifre e tal. Você vai falar o quê? Você vai rir, velho? Você não vai respeitar mesmo, não. Aí é que tá. Esse é o seu primeiro erro. É rir do Wolverine. É, rir do Ciclope, é, pô. Comece pelo Ciclope. É, porque ele é bunda mole mesmo. O cara faz a Terra girar ao contrário e o tempo volta por causa disso. Ele não causa um cataclisma mundial e elimina a vida da Terra, não. Ele faz o tempo voltar, caraca. É a lógica do relógio, né? Isso é foda. Pois é o seguinte, vocês podem contestar, podem achar ruim. Tudo bem, tem minha permissão. Obrigada. Mas vocês têm que respeitar, entendeu? O cara que gira a Terra ao contrário. Você já girou, porra? Você sabe o que acontece quando gira? Aí é que tá. Você não sabe se a Terra já foi girada ao contrário. Já pode ter sido, né? E várias vezes. Bicho, é quase com uma Boa Noite Cinderela mundial, entendeu? É. Porra, eu acho que o Fantasma tá de parabéns, de certa forma, porque um filme que se propõe a colocar Billy Zane no papel principal tem o que merece. E Billy Zane de roupa colada. Eu digo mais, quem foi assistir sabendo que tinha o Billy Zane de papel principal também teve o que merecer. Gavestática, o mais refinado conteúdo da internet. É horrível! Gavestática! Cara, eu vou te dizer, eu acho o Homem-Aranha 2 foda, mas um dia desse eu revi o primeiro, cara, ficou legal não, viu? Ah, ficou bem maneiro, cara. Homem-Aranha 1, muita gente fala muito bem, eu acho que até o PH prefere o primeiro, né? É, dos três filmes eu prefiro o primeiro. Mas eu, sei lá, cara, na época eu achei legal por ser um personagem que eu gosto, sabe? Eu sempre gostei, eu gostava do desenho, acompanhei um pouco do quadrinho, mas acompanhei. Sempre foi o super-herói, assim, preferido, por ser um personagem, um universo já que eu conhecia melhor. Um personagem muito famoso. É, mas eu achei, sei lá, cara, não gostei do vilão. Achei que o Duende Verde, muito Power Ranger, pro meu gosto, já falei em algum Gavestado. Você preferia que fosse aquele cara com a fantasia de Halloween escrota, com a camisa roxa? Não, mas eu não falo nem só da roupa. Mas, pô, se for um cara fantasiado, fiel mesmo, mas com a personalidade tipo do Coringa, porra, do Coringa do Dark Knight, uma coisa assim mais psicológica e não aquela coisa galhofona, assim, dar risada o tempo todo. Eu sei que a proposta do Homem-Aranha é diferente da do Nolan lá com o Batman mais à frente. Tudo bem, é uma coisa assim um pouco mais pra adolescente, criança, né, e tudo. Mas eu achei, sei lá, não achei essas coisas todas não, sabe? Poderia ter sido melhor. Mas sabe qual é a grande diferença de Homem-Aranha? Porque que eu superestimo bem o primeiro Homem-Aranha. Ele tem seus problemas. É o primeiro filme que apresenta um CGI de verdade, CGI mesmo. Violentíssimo, né, cara? Vamos substituir atores por CGI. Uhum. 100% substituir a galera. É o primeiro. Os outros usaram. X-Men usou, mas não substituiu. Blade usou, mas não substituiu. Os Batmans também. Até o Power Hand usou. Mas o Homem-Aranha, acho que o grande diferencial dele, ele é um marco pro uso de CGI em filmes de herói e em filmes como um todo, em filmes de ação. Mas é o primeiro filme de herói que conta bem uma origem. Que a origem está contextualizada e que você gosta da origem. Que você sente que a origem faz parte do filme. Porque o Batman é um flashback, cara. O Superman é lento, é chato pra caramba. Uhum. O do primeiro é muito... O de 78, a origem é chata. Metade do filme, né, de origem. É da... Você quer ver o cara voar. O Homem-Aranha, não, cara. É a primeira vez que a origem é uma construção. Faz parte de uma construção do roteiro, da narrativa. Não, isso eu tenho concordado. Até chegar no personagem Homem-Aranha. A gente vai ter Homem-Aranha com a hora de filme. Eu até acho que a parte da origem, a primeira metade do filme eu acho melhor do que a segunda até. Eu também. Esse foi o grande problema. Na segunda parte deveria ter sido um grande de um videoclipe. Só que o Sam Raimi não é diretor disso. O Sam Raimi vem de filme trash. É, Evil Dead, né? Cara? Tá entendendo? E quando dão um bom roteiro pra ele, ele consegue se sobressair fazendo um filme simples, que é a primeira parte. E eles acertam magistralmente. Agora, a segunda parte, quando desenvolve o vilão, quando desenvolve o próprio Homem-Aranha com aquele CGI todo, e o desfecho da história, que eles não souberam terminar, realmente mela. Uhum. Mas eu acho que o filme é maior do que isso também. Vocês se lembram na época do trailer do World Trade Center? Sim, lembro. Ah, é verdade. É, porque não teve, né? Maneiríssimo aquele trailer. Você sabe que eles gastaram dinheiro danado, né? Pra tirar as coisas de World Trade Center do filme. Pra tirar as cenas. É porque não era porque só aquela cena, né? Não era só a cena, eles já tinham stills prontas. Mas os prédios ainda aparecem no olho dele numa cena, né? Eles deixaram lá. Aparece. Quase que uma homenagem, né? Aí eles tiveram permissão pra fazer aquilo ali. Uhum. O Homem-Aranha veio numa época boa, assim, pro cinema. Foi quase que uma retomada do blockbuster. E também o Homem-Aranha é um daqueles filmes que todo mundo comentava, né? Com certeza. Bem mais que o X-Men. O X-Men ainda foi um pouco mais de nicho. Agora, o Homem-Aranha, todo mundo comentava. O Homem-Aranha é mais popular, né? É. Mais popular que o X-Men, por exemplo. É muito mais, pô. Se você perguntar pra sua avó, ela conhece, pô, o Homem-Aranha. Ah, não conhece, não. Porra, mas a sua avó, Vi, só conhece o Godzilla e olha lá, né, velho? Porra. É, mas tem uma história do Homem-Aranha com o Godzilla, cara, olha lá. É, vai ver se sua avó conhece o Homem-Aranha japonês, pô, e você não sabe aquele lá, de robô lá. E não sei se vocês lembram, não sei se vocês são leitores de quadrinho, mas foi no final de 90, ali, 96, 97, até 2003, por aí, que Homem-Aranha, X-Men, era muito publicado aqui no Brasil. Porque a gente tinha Abril, a gente tinha as assinaturas da Abril. Então, todo moleque lá tinha lá assinatura de alguma revista da Marvel, e todas as revistas da Marvel sempre vinham Homem-Aranha, porque era mais publicada no Brasil. É, engraçado a gente falar também, foi quando a Marvel começou a aparecer pelos cinemas, né? A Marvel vendeu, abriu tudo, né? É, eu não conseguia nem imaginar direito. Eu já vi o pessoal falando na revistinha Herói mesmo, falando, não, vai sair o filme do Homem-Aranha. Ó, falava, eu nunca vi esse filme aparecer, né? Se eu não me engano, não sei se eu tô falando merda aqui, tô lembrando uma coisa nada a ver aqui, mas eu acho que o James Cameron queria fazer o filme do Homem-Aranha. Eu tô viajando. É verdade. Não é mentira, não. Ele desistiu. É isso mesmo, né? Eu vou dizer mais, não sei se vocês sabem. O Michael Jackson queria fazer um filme do Homem-Aranha. Porra, tá de sacanagem. Porra, cara. Era musical. Mas ele ia ser quem? Não, o Michael Jackson queria produzir o filme do Homem-Aranha. Agora eu fico mais aliviado. Subir prédio de Moonwalk, né? Ia ser bom. O Homem-Aranha, cara, ele é muito fã do Homem-Aranha. Inclusive, ele comprou alguns direitos do Homem-Aranha. É, eu acho que eu vi isso. Pois é, né, cara? Não, a gente comentou aí sobre a Marvel começou a despontar aí com as paradas, mas olha o padrão. Blade é Marvel. X-Men é Marvel. Homem-Aranha é Marvel. A DC só vai voltar, só vai reaparecer aí no mercado com Batman, cara. Batman Begins em 2005. É o primeiro filme de DC, novamente, que é o filme mais foda de todos, na minha opinião, de super-heróis é o Batman Begins, junto com o Dark Knight. Pra mim, eles nem entram na classificação, sacou? Eu listo os meus preferidos, tirando os filmes do Batman depois do Begins. Mas, cara, foi tudo a Marvel que trouxe esse novo fôlego, né? Pra indústria de filmes de super-heróis. Adaptação de quadrinhos. Mas você sabe qual foi o lance da Marvel, né? Não. A Marvel, de 10 em 10 anos, ela quebra. Ah! Sim. Foi aí que vendeu o direito de cada herói pra um negócio diferente, né? Exatamente. O Homem-Aranha foi pra Sony, o X-Men foi pra Fox. Isso. E como a Marvel tem participação de lucro nesses filmes, ela colocou em contrato que tem que ter um filme a cada 5 anos. Se não tiver, eles perdem o direito, entendeu? É por isso que tá tendo esse novo filme aí do Homem-Aranha, que é já pra Sony, não perdeu o direito, né? É. X-Men do mesmo jeito, é por isso que todo ano, meu filho, se duvidasse, tinha um filme do X-Men. Mas o Batman Begins, eu acho que é a primeira vez que não se encara com um filme como adaptação de história. É uma reinvenção, né? É, exatamente. É uma adaptação de elementos, é o que eu sempre falo. Você não tem que levar Ipslitro, você não tem que levar, sei lá, 50%. Você tem que levar elementos. É a roupa, é o nome, um pouco da origem. Dentre esses elementos é algo que seja cinematográfico. E não mais quadrinho. Quadrinho tá lá, você lê e tudo mais. Estamos falando de cinema. Batman Begins é tão foda. Eu nem coloco como top 10 de filme de herói, como você falou. É. Ele é tão foda em termos de filme mesmo, cinematográfico mesmo, que os quadrinhos começaram a usar o Batman Begins igual, entendeu? Acabou o Batman que era. Né? É meio parecido com aquilo que o Aiken falou do X-Men, né? Só que ali foi a parte do visual, né? Exatamente. É, o X-Men foi só o visual, mas as histórias permaneciam aquela coisa toda lá. Batman Begins não, cara. Os quadrinhos praticamente viraram adaptações do filme. É, e nesse filme do Batman Begins, a partir daí, a gente nota novamente aquele lance que o Batman não é um personagem muito inserido no meio do universo DC, né, cara? Exatamente. Que até agora não apareceu ninguém com superpoder, ninguém fazendo gracinha. Muito menos nesse novo. Exatamente. Isso. E, cara, pra mim, o Batman, ele deveria fazer parte de um universo tipo Vértigo, sacou? É. Uma parada bem mais pé no chão. Faz sentido. É verdade. E o próprio Batman, ele faz algumas aparições nos quadrinhos do Sandman, né? Alguns crossovers aí. Pode crer. Exatamente. Você sabe um crossover muito maneiro que eu tenho aqui em casa, cara? É Batman versus Predador. É bom, cara, eu tenho esse aí. Tem, né? Pô, é muito foda. Tenho, é bom. Muito foda. Cara, iPad é uma maravilha, eu voltei a ler quadrinho como nunca, cara. Eu tenho 500 quadrinhos em um canto só, já é incrível. Antes eu tinha um quarto. Então, isso é muito bom, cara. O Christopher Nolan, né, realmente abriu mão do resto do universo do Batman pra poder fazer ali o personagem como ele imaginava, né, cara? Pergunta aqui, rapidinha, pra gente definir o filme. Quantas piadas, melhor, me diga uma piadinha que tem no Batman. Pô, no Batman Begins, velho. Então, em situações meio cômicas, assim, né? Inserida. Acho que uma parte, assim, que o pessoal dá uma risadinha, aquela parte que ele tá lá no... Vai dizer que vai comprar o hotel, né? Que tá lá fazendo... No restaurante lá com as mulheres. É, mais isso. É. Não lembro de mais coisa. E que piada mais inserida do que essa, entendeu? Uh-huh. Pra demonstrar. Eu não tenho nem condições de ser o Batman. Eu sou um grande filho da p***. Eu não posso ser o Batman. E é o primeiro Bruce Wayne de verdade. Não é Bruce Wayne galã. Não é Bruce Wayne administrador de finanças. É a melhor adaptação de Bruce Wayne que eu já vi. É depressivo. Ele faz o que faz por ser isso. Puto e vingativo. Esse é o Bruce Wayne. E um cara à beira da loucura também, né? Tanto quanto os vilões do filme dele, né, cara? Eu acho que eu só tenho uma reclamação com relação aos filmes do Batman. Que se tivesse isso, pra mim, estaria no meu top 5 de filmes de geral, sacou? Que é a falta do aspecto detetive do Batman. Que esse já tem um pouco mais. Não tem o suficiente, mas já tem um pouco mais. Exatamente. Eu acho que tirando um pouco mais desse foco de mostrar, tipo, a inteligência do cara, que o Batman, porra, é um dos personagens mais inteligentes do universo dele, né, cara? Eu acho que tirando a falta disso, porra, é perfeito, cara. O filme é foda. Pô, e Liam Neeson como Ra's al Ghul, sou fã pra caralho do Liam Neeson. Não, a gente tem o melhor Alfred de todos, né, cara? Porra, cara, nossa, ah, velho. Nem porra, fala, nem porra. O que é Michael Caine, cara? É, ele é supremo como Alfred ali, cara. Ele não é só um mordomo, né, cara? Ele aumentou. Ele ali é meio como que o pai substituto do Bruce Wayne, cara. E é aquela preocupação dele, não, sacou? É. Pô, acho que foda, cara. Foda. A gente vê também ele, aquele posicionamento mais incisivo, né? Ele tem participação. Você vê que ele não tá só se preocupando. Ele também meio que pega no pé do Bruce Wayne, às vezes, quando vê que o cara tá fazendo cagada, né? Exatamente. A gente também tem Morgan Freeman, né, cara? Porra, olha os nomes desse filme. O Eterno Sábio, né? Como a gente fala aqui. Ah, tem Deus. Tem Deus. É, eles têm Deus no filme. Eles trouxeram pra coadjuvante. Cara. O maior coadjuvante de todos os tempos. É. fucking free. O cara é foda, cara. E Gary Oldman é outro monstro. Porra, também. Cara. O monstro que tá meio reprimido, né? É. E muita gente não percebe que é o Gary Oldman, velho. Pois é, né? Estranho. Que bom. É? Que bom. Porque se Gary Oldman fosse o que ele é... É isso que eu me surpreendo, entendeu? Porque o Gary Oldman... Quando eu olhei Jim Gordon, o Gary Oldman... Puta, vamos colocar um cara fodão pra ser o Jim Gordon, entendeu? Um querendo roubar a cena do outro. É, também, né? vai ser muito fodão. Vai, já sei qual é. Vai fazer as coisas junto com o Batman. Vai gritar o tempo todo. É. E não é, cara. Ele é... Ele faz o que ele tem que fazer. Coadjuvante. Né? Ele é o cara que fica com medo quando o Batman coloca lá o grampeador nas costas dele. Que dirige todo perturbado, com medo, atrapalhado até. É, cara. Os atores que eles pegaram pra esse filme... Porra, muito foda. Não, e a direção também, né? A direção que não adianta ter só ator bom, como a gente viu lá no... Foi o Batman Eternamente que a gente falou, né? Não adianta ter só nome, só ator, se não tiver a direção. Não, e uma parada, cara, que eu achei muito foda nesse filme, que na época eu achei esquisito, que é o fato deles pegarem o Espantalho pra ser o vilão do filme, né? Uhum. Nos quadrinhos é um cocô. É um vilão do Batman, mas é um vilão meio desconhecido, assim, pelo menos pro público geral. É aquele vilão sem muita expressão. Pegaram até um ator muito bom, o Cillian Murphy é um bom ator pra fazer ele, mas é um vilão que não aparece muito e tal. Mas isso, cara, é genial, porque abriram caminho pra estabelecer o Batman nesse filme, sacou? É, se botasse o Coringa, pô, não ia ter espaço pros dois. Falar do Coringa e falar vilão do Batman. Exatamente, exatamente. O Batman se estabeleceu de forma perfeita. O Comissário Gordon se estabeleceu muito bem. Sacou? Eles foram construindo... Até o Falcone, cara. Até o Tom Wilson como o Falcone. Sim, sim. O Falcone, isso, cara. Eles foram estabelecendo toda a mitologia nesse primeiro filme que para os próximos filmes realmente explorarem isso, sacou? E aqui, mais uma vez, quando é que o Batman vem ser de fato o Batman? Quando é que o Bruce Wayne vem a ser Batman? Uma hora de filme, sei lá. Demora bastante. Isso na hora me incomodou porque eu não tava... Talvez se eu tivesse ido preparado para o que eu ia ver, né? Eu tava achando que eu ia ver um filme mais aquela coisa pra massa mesmo. Tipo, é o X-Men, tipo, é o Homem-Aranha, como são os Batman do Tim Burton, por exemplo. Eu não esperava que ia pegar aquela coisa, aquela... carga dramática, que é todo o, a complexidade do filme, né? Que é bem mais maduro. Mas aí é que tá a mão do Christopher Nolan. Ele é o único cara na atualidade, não só ele, mas ele e o irmão dele são os únicos caras que conseguem fazer filme cult pop ao mesmo tempo. Fazer popular um filme cult. A Origem é um puta filme que só funciona dentro da cabeça dele, mas funcionou pra todo mundo. A Amnésia é outro. Só funcionou dentro da cabeça do irmão dele, aquele roteiro, mas funcionou pra todo mundo. Todo mundo que você fala assim, Amnésia, pô, que filme, hein? Não é o primeiro filme que você traz na mente, assim, quando você fala, menino com o filme, você não diz Amnésia. Quando você fala Amnésia, pô, que filme, esse filme é maluco, velho. O grande truque, exatamente. É um filme cheio de pequenos detalhes, cara, que pouca gente nota, mas que todo mundo gosta, pô. É o que eu falo. Existe uma produtora por trás, existe um grande estúdio, existem vários atores, mas tem um cara que não pode deixar de fazer um negócio com chamado carinho, e esse cara é o diretor, véio. E o Christopher Nolan sempre faz as coisas como se fosse dele. É meu filme, é meu. Tem um estúdio, tem, mas é meu. É uma coisa que eu falei até no Nerdrops, né? Que o pessoal lá tava, do Nerdrops, tava com medo desse próximo filme, né? Do Dark Knight Rises lá. Falando, não sei, porque eles iam, parece, colocar o posto de Lazarus. E aí, não, tô achando que esse filme não vai ser... Cara, me diga um filme. Eu não achei todos os filmes do Nolan. Não achei aquele Insônia, né? Que diz até que é um pouco mais fraco que os outros. Mas, pô, diga um filme do Nolan que não é bem feito, né, cara? Talvez você até não goste tanto da temática e tudo, mas, pô, todo filme que ele faz com carinho, ele faz e é filmaço. E você sabe que é dele, cara, né? Tem uma marca. Porra, o Dark Knight, meu irmão, aquele foi o primeiro filme na minha vida que eu fui no cinema assistir, terminei de assistir e voltei pra ver a próxima sessão. Aquele filme, velho. Sem brincadeira, cara. Eu saí do cinema, comprei outro ingresso e entrei de novo. Cara, eu vou te dizer, eu assisti no cinema, né, mas, porra, não gostei, cara, no cinema. Assim, não é um filme ruim. Mas, assim, até então, eu achava Batman Begins melhor, cara. Mas é aquilo, né? Tu tá no cinema, muita gente falando, fila, pipoca, o cara não começa a sessão e não fecha a porta do corredor, fica iluminando a sala. Aí você fica puto, né? Aí o Diego me disse pra eu assistir depois em casa, né? Aí eu assisti em casa mais tranquilo. Porra, cara, é um filmaço, assim, filmaço. E eu fui assistir esse filme de galera. Eu fui, tipo, com as 6 pessoas, que talvez nem fosse um indicado, né? Você assistir com galera. Mas quando a gente chegou lá, pô, todo mundo se calou, velho. Quando um ia falar alguma coisa pro outro, porra, que foda, tá ligado? Porque o filme não para, velho. O filme é frenético. Por alguma coisa você deve ter se desconcentrado. Mas se você entrar na onda do filme, você não para, cara. E o filme não é curto, ele é meio grande, não é? É grande. Tem mais de 2 horas. É grande. E não perde tempo pra começar, como vocês disseram. Não tem nenhuma historinha no começo e já entra dando porrada. Já. Isso aí, cara. Não tem mais por que contar a origenzinha, não tem mais por que... Não, é o que eu falei, velho. O Begins, ele estabeleceu tudo que a gente precisava de mitologia ali. Toda a personalidade do Batman. O que vier de Batman, aí o cara não vai precisar mais gastar R$1. Exatamente, cara. Exatamente. E o Dark Knight, ele já entra dando prosseguimento à história freneticamente, sem porra, de voadora no dente. É. Inclusive com o próprio espantalho também. É, porra, muito bom, cara, muito bom. Já o Coringa, ele já estabeleceu o Coringa com aquela cartinha no final do Begins, cara, mostrando não, lá. E aquele final do Begins foi perfeito, né, velho? Porra, velho. Não tem como, né? Nossa. Não precisa nem mostrar, porque tem muito filme que gosta de terminar, sei lá, mostrando a cara do próximo vilão, ou sei lá. É, não, só falta o cara falando assim, hein? Entendeu? Uhum. É, só falta, né? É. Tem filme que faz assim. E quem é que apresenta? Gary Oldman. Agora, vocês acham que o filme funcionaria sem o menino lá, o Heath Ledger? Eu acho que sim. Velho. Eu acho que sim também, mas... Eu acho que funcionaria, mas eu acho que não seria o filme que ele é. Sabe? Eu acho que seria mais o mesmo. Seria um Begins. A continuidade do Begins, simplesmente. Isso, exatamente. Exatamente. Eu acho que seria um filme bom, tão bom quanto o Begins foi, porque o Nolan é foda. Mas o Heath Ledger, cara, pra mim, ele foi o golpe de misericórdia do filme. Porque aquele cara, ele arregaçou, cara, como Coringa. E eu acho que esse filme, da mesma forma como o Begins foi o filme do Batman, esse foi o filme do Coringa. Ele foi o filme, assim, pra apresentar os vilões do Batman. O Batman, inclusive, é mais um no filme, se você for perceber. Ele não tem nada de tão novo, assim. Tem lá uns equipamentos que ele usa do Lucius Fox, novo, mas nada de tão surpreendente. Assim, tudo que eu tenho pra falar de Dark Knight, eu falei no acho que é o meu podcast preferido, que eu já gravei, que é lá do RapaduraCast, que é um podcast que a gente fez dedicado pro Dark Knight, que eu, inclusive, cheguei a comparar o Heath Ledger com o Charlie Chaplin, que é a cena que ele destrói lá o hospital. Que ele sai todo saltitantezinho, meio galhofazinho. E vestido de enfermeira, né? Não, ele dá uma olhadinha pro lado, assim, pô, não explodiu, aí continua apertando o botão. Não, as caras que ele faz são muito boas, né? Ou seja, eu não sei, sinceramente. Não é coisa de diretor, eu acho. Eu acho que aí tem um pouco também autoral do próprio ator. Um cara que estuda Charlie Chaplin e coloca um cara que não tem nada a ver com esse tipo de filme no contexto da história, acho que outro não faria. Não, cara, e me fala, quando anunciaram Heath Ledger pra Coringa? Eu paralisei. Eu nem conheci o trabalho dele, cara. Acho que o único filme até então que eu tinha visto tinha sido o Coração de Cavaleiro, que eu gostei muito, mas era outro. Totalmente diferente, né? O personagem dele lá no... Eu tinha visto um filmaço dele, que é Os Reis de Dogtown. Ah, eu tinha visto um filme dele que chama 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você. Nossa. Exatamente. Eu tinha visto 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você e Coração de Cavaleiro, que é, inclusive, Coração de Cavaleiro é um filme que eu adoro, sacou? Acho muito foda aquela mistura de elementos modernos e medievais e tal. Mas, cara, você olha pra aqueles dois caras, aqueles dois personagens, me fala de onde que saiu o Coringa dali. Caramba, cara. Perdeu alguma coisa, né? Acho que o Superman deu uma volta aqui e eu não vi, né? Exatamente, cara. Porra, eu acho que o cara morreu ali de esgotamento, cara, depois daquele filme. É bizarro pra caramba, se você pensar bem. Não, é muito bizarro, né? Se você olhar, ó, eram três os atores cogitados pro Coringa, não sei se vocês lembram. Adrian Brody era um, o pianista, né? Narigão. Ah, o Narigão, isso. Lá? É. Dizem que eu pareço com esse cara. O outro era o Johnny Depp. Ah, sim. O Johnny Depp eu lembro. Ele teve muito próximo, e o próprio Heath Ledger. Na verdade, o Heath Ledger não era nem comentado, ele só foi anunciado. Tanto que todo mundo, caraca, do nada, assim. Todo mundo olhou pra aquilo e fez. Tá bom, né? É. Acho que as pessoas esperavam mais, talvez, o Johnny Depp. Tava quase certo o Johnny Depp. Certamente, né? Eu acho que se perguntasse naquela época, eu ia falar, pô, Johnny Depp tem que ser. Saíram as montagens na época, tipo, mesclando o Adrian Brody com o Coringa, umas maquiagens que ele fez, tudo. Cara, é igual o Coringa do Piada Mortal. Uau. Pode crer. Nossa, tem que ser esse cara, tem que ser esse cara. E o cara, ator, vendo aquele filme Camisa de Força, pianista e tudo mais. O cara, nossa, esse cara é bom, esse cara é bom, tem que ser Heath Ledger. Watch. Mas assim, eu não duvido que seria bom, né? Mas seria outra coisa, não seria isso que a gente viu. Exatamente. Seria outro contexto. Uhum. Ele morreu quanto tempo antes do lançamento? Um mês, não foi? Não. É, foi um mês antes do lançamento. Ah, a gente falou que é sinistro o Heath Ledger ter morrido depois de ter feito o filme, mas sinistro não foi isso, cara. Sinistro foi o maluco lá, o... Jack Nicholson falando, eu avisei depois, né, cara? Ah, tá de sacanagem. Mas isso foi sério mesmo? Não, o Jack Nicholson é um brincalhão, ele é um fanfarrão mesmo. Ele é um bizarro, cara, ele é um doente mental. Eu pensei que o pessoal tava zoando, ele falou mesmo isso, foi? Falou, cara. Falou. Pior de tudo é que ele falou essa porra. Não sei se vocês sabem, existe um diário, né, que o Heath Ledger escrevia. Depois vocês procuram essa história, bem bacana. A namorada dele conta que quando ela foi ler o diário, teve uma hora do diário que ela não sabia mais quem tava escrevendo. Não tinha nada a ver com o Heath Ledger que ela tinha conhecido. E isso foi durante a produção do filme, entendeu? Pode crer, olha só. O cara levou mesmo o personagem pra casa. E tem ator que leva mesmo. Vocês falando isso, tá me parecendo até um lance meio cisne negro, né, cara? Isso. Total, cara. É. Total. Pode crer. Até hoje não se tem um motivo aparente. Ele simplesmente se matou. Na verdade, não se sabe se ele se matou mesmo, né? Acho que foi acidental. Não, né? O que eu digo assim, se matou, se levou a morrer, né? Sofre uma overdose de remédio, é um cara que tava completamente perturbado. Eu não sei, eu tenho dificuldade de acreditar que o filme ou o personagem teve alguma coisa a ver, assim, sabe? Porque me parece muito uma jogada de marketing, assim, sabe? Pra dar um... Porra, que jogada, hein? Porra. Mas é uma jogada de marketing que fica na cabeça do pessoal. Eles não saíram falando isso por aí, né? Mas, sei lá, fica na cabeça da gente mesmo. Será que não foi? E outro, foi eles não exploraram tanto a morte do Heath Ledger não. antes do filme. Eles exploraram mais depois do filme. É. entendeu? É porque foi subliminar, rapaz. É. Porra, velho. Eu sei que eu tava no shopping, cara, eu recebi uma mensagem do Jurandir. Cara, o Heath Ledger morreu, velho. Que é isso? Tá louco? É a segunda paulada de Heath Ledger em menos de um ano? É. Mano, teve a paulada depois quando você viu o filme e viu que era foda mesmo, né, velho? Nossa. Porra. Aí não foi a paulada, aí foi um tiro, é diferente. É, foi um tiro de 12 na face, 12. Né, cara? Exatamente, mas enfim. E aqui a gente pode ir pro Wolverine, né? 2009. Não, meu Deus! Pronto, agora volta à Terra de novo. Pô, você pulou o motoqueiro fantasma. Fez bem. Homem de Ferro. Peraí, vamos voltar pro Homem de Ferro então, peraí. Caralho! Eu achei que a gente ia pelo menos fazer assim um movimento de parábola, né, cara? Pra ir descendo devagarzinho. Você já me manda Wolverine na face, assim. Vocês estão ligados que a gente pulou Demolidor há muito tempo e ninguém sentiu falta, né? Demolidor 2002, né? Acho que é, velho. Eu nem botei na lista aqui. Eu achei que tinha sido proposital, porra. Isso diz muita coisa. Eu falei pra você, Demolidor, você não quis colocar. É, né? Vamos falar agora do filme do Sylvester Stallone, né, cara? Que vale mais. Não, pera aí, cara. Vamos devagar. Vamos descendo aos poucos. Vou falar de Homem de Ferro primeiro, cara. Que tá ali na mesma época. Primeiro, antes do filme sair, vocês estavam acreditando no filme? Eu tava, cara. Não, eu acreditava no filme. Ah, eu nunca acredito. Pelo menos se for bom, eu fico feliz. Se não for bom, eu... Ah. Porra, eu tinha uma fé completa, cara. Eu acreditei no filme na hora que eu vi Iron Man... Do Black Sabbath tocando o trailer. Exatamente, era isso que eu ia falar. É, né? E outro, o filme, já no começo, ele já lançou uns estilos, assim, da armadura, umas fotos que eu nossa, cara. É, o trailer já mostrava uma evolução da armadura mesmo, né? É. Exatamente, cara, exatamente. Que, nossa, esse filme vai. E o filme, se você perceber, se você assistir bem, ele acerta por ser simples em algo altamente complexo. Né, que é o Homem de Ferro. O esquema da armadura, de não super poderes, mas assim, mas super tecnologia e tudo mais. Mas o filme é tão simples. Em nenhum momento você fica perdido. É. Exato. E é tão simples que não tem como você falar mal. É um filme que flui muito bem. É perfeito. Como o próprio Kick-Ass, que a gente pode falar depois também, que é aquele filme que você senta pra assistir quando a espera acabou, né? Você não vê o tempo passar. É, não tem uma parte assim que ele perde o ritmo, né? Logo nos primeiros minutos você já tá na onda do filme. É, o carisma do cara ajuda também muito, né? É, o que eu ia falar, foi... Robert Downey Jr. voltando do nada. Voltando dos mortos, né, cara? Foi outro acerto violento, cara. É. O cara parece que nasceu... Nasceu pra ser o... O Homem de Ferro. É, o cara nasceu pra ser o personagem. E você tá falando isso de um cara que interpretou nada mais, nada menos que o Charlie Chaplin no cinema. É, né? Ele fez aquele filme do Charlie Chaplin. Só isso. Se você for ver, cara, a história de vida do Robert Downey Jr., cara... É igual. Ele só não tem a armadura e a genialidade do Stark, né? É isso que eu ia falar, ele só não fez a armadura, né, cara? Agora ele tem, né? É, agora ele tem. É. O lance do Downey Jr. é que ele leva o filme numa tranquilidade tão grande que corrobora com tudo que foi dito já. É um filme simples, a atuação dele não é nada demais, é simples, ele só atua, entendeu? O filme simplesmente não erra. Pode crer. Uhum. E se contenta com aquilo ali. E é muito bom a apresentação do filme é fantástico, já usando coisas de narrativa moderna, onde você já mostra o acontecimento antes de acontecer de fato e volta depois. É. Né? São sutilezas interessantes, mas tudo baseado na simplicidade, roteiro, atuação, história, tudo, perfeitamente encaixado, que é o tom que a Marvel Filmes leva daí em diante, né? A Marvel Movies. É. Eles acertaram também na escolha do vilão novamente, o Obadiah Stane ali, você achando que ele tá ali realmente do lado do Stark, tentando ajudar ele, desenvolve essa sinergia dos dois personagens, nessa né? Química. É. E outro ator também, né? Não, com certeza. Velho, eu não reconheci o Jeff Bridges até muito tempo depois que eu vi o filme, cara. Eu também, cara. Eu acho que na metade do filme, porra, isso é Jeff Bridges, cara. E pô, o Homem de Ferro, além dessas coisas que vocês falaram, né? Uma parada que eu acho interessante é que ele se aproxima do Transformers, que é no quesito que você sente prazer em ver aquela tecnologia, né? Aquela armadura, os parafusos entrando. Você escutando barulho, né? É. Eu acho maneiro aqui. A também. Grande diferença é que no Transformers tu não entende o que tá acontecendo no momento da luta. E a diferença do Homem de Ferro é que ele é sucinto até nisso. É. Você entende o que está acontecendo. Pô, o cara colocou o cara pra voar com os caça, velho. Que cena é essa? Aquela cena foi muito foda. E que música simples também. É uma batidinha. Quando ele tá testando a armadura. Esse filme não tinha como dar errado, cara. Ele começou com Back in Black. Não, e legal, começa taran, taranana, aquela coisa, depois comeu o radinho, né? É, muito foda. É muito a personalidade do Robert Downey Jr. mesmo no filme. Interessante é que o Homem de Ferro 2, ele deu uma caída, né, cara? Eu acho que o Homem de Ferro já é aquilo do mais do mesmo. Eu acho que eles não trouxeram nada assim que eu disse, porra, que foda. Porra, vê a evolução do Batman Begins pra o Dark Knight. É claro que é um exemplo que, como a gente falou, tá acima dos outros, né? Mas, pô, se é foda, a gente tem como usar como exemplo mesmo. Você vê a evolução, são dois filmes fodas, mas existe uma evolução, sabe? Já o Homem de Ferro 2, eu gostei, achei legal e tudo, mas parece que não trouxe nada assim. Nem fede, nem cheve. O que poderia ser isso é o acréscimo do Mickey Hurk, né? Ou do o Máquina de Combate, Máquina de Guerra, como é que é a outra armadura? Mas não chegou a ser tanto assim que eu disse, porra, que foda. Eu concordo com o que você falou plenamente, é mais o mesmo, sim. Eu acho que, eles se apoiaram novamente no personagem do Tony Stark, no Robert Downey Jr. Eu acho que o que faltou ali pra eles fazerem uma parada, um filme realmente, tipo, o que o Dark Knight foi pro Begins, seria eles terem o culhão de explorar a saga do Demônio da Garrafa, que é algo que eles tentaram fazer. Mas ficaram tímidos, né? Exatamente. Eles tiveram medo de colocar o Tony Stark indo pra sarjeta mesmo, sacou? Uhum. Apareceu ele ali, ele chapado no meio do filme, ele meio fudido ali, só que colocaram a culpa lá no Palladium, né? Aquela parada lá do reator dele, né? Que ele tem no peito. Eu acho que eles não foram fundo demais nessa parte mais podre do Tony Stark, sacou? Poderiam ter deixado o outro vendedor de armas como vilão do filme, sacou? Acho que não precisava ter colocado o Mickey Rourke logo de cara nesse filme e ter explorado essa parte mais humana e mais política do Tony Stark ali. Eu acho que o que tinha que dar deu no primeiro filme, entendeu? E vamos pra um crossover bom aí, tipo Vingadores, coisa do tipo. É, eu acho realmente, eu acho que depois do primeiro filme, o melhor momento do Tony Stark é quando ele é citado nos outros filmes, dos outros heróis. No Hulk, né, que ele aparece lá. É. Exatamente, no Thor. Que é muito foda aquela cena que aparece o Destruidor, aquela armadurona gigante, né? É, eu acho que é a melhor cena do Thor, cara. E o cara pergunta, será que isso daí é coisa do Stark? Ele, não sei, ele não me conta nada. Isso é muito bom. E vou te dizer, pegando o gancho, viu, Thor é um filme bem superestimado, viu? Também acho. Velho, eu não vi graça, eu não achei nem aquele filme bonzinho, sabe? Assim, o que é que você achou, PH? Porque o Jurandir lá no Rapadura, pô, falou desse filme de uma forma. O Saldanha também, né? Que eu achei que ia ser, era o novo Dark Knight. O Thor, cara, ele tem dois filmes, né? Em um. Um é bom e o outro é horrível. O bom é quando ele tá em Asgard, lá na mitologia lá, tá no planeta deles. Agora o Thor da Terra, o Thor terrestre, terráqueo. O Thor Power Ranger. É horrível, cara. E você foi pro cinema achando que era The Dark Knight porque você não leu a minha crítica. Não escute Jurandir Filho e o Thiago Siqueira mais. Mas, porra, aquele romancezinho muito sem cheiro. Nada funcionou. Sabe? As coisas acontecem do nada, piadas sem graça, sabe? Aquela amiguinha lá da teleporte, mano. Aquela cientistinha. Né? Sem graça nenhuma, sabe? Um filme sem nexo. Pô, um 3D ruim. Talvez seja o fato de eu não ter ido com essa expectativa toda ver o filme. Mas eu gostei, cara. Eu gostei do filme do Thor. É. Realmente, aquela parte da Terra ali é bem fraquinha. Aqueles personagens ali orbitando o personagem do Thor são uma coisa bem, bem fraca. É. Mas eu gostei muito, cara, do Loki. Eu achei foda pra caralho o cara que colocaram. Eu não vi graça. Também não. Eu achei muito bom aquele Loki. What? Continuei. Agora a gente já riu. Porra. Eu achei maneiro, apesar de ser um negão, o Randall ali, sacou? Eu escutei direito o que você falou. Apesar dele ser um negão, eu gostei. Exatamente. Eu falei isso e por um motivo muito simples. Ele é um deus nórdico. É, né? E aponte um negão entre os deuses nórdicos da mitologia. Eu gostei dele fazendo a divindade. Gostei da atuação do cara. Mas ele é um negão fazendo um deus nórdico, cara. É, podia ter rolado um Michael Jacksonzinho nele ali. Assim como tem um chinês interpretando lá outro personagem nórdico, cara. Cuidado pra não se complicar. Cuidado pra não se complicar. Vamos botar assim, havia haviam raças que não pertenciam a determinado local dos quadrinhos, da mitologia dos quadrinhos. Acabou. A gente já se complicou muito no Gavichética passado, falando justamente desse mesmo grupo. Não, cara, eu não tenho preconceito com os caras. Pra mim, cara, aquilo pareceu justamente o que a Vi falou. Pareceram que eles colocaram aqueles dois personagens por causa da cota. Cara, veja bem, antes o Negão do que o Nicolas Cage. Certamente. Se chama, ele vai. É igual a, sei lá, a paquistanesa lá que queria processar o Peter Jackson porque não deixou ela fazer um hobbit no filme. Fazer o quê? Um hobbit. Que é isso? Porra, um halfling no... Um hobbit. É um hobbit. Ah. Porra! Não existem hobbits paquistaneses na Terra-média. Peraí, veja só, o filme é meu, eu escolho pro elenco quem eu quiser e a mulher vai e entra com o processo? Pois é. Porque ela não foi escolhida? É simplesmente, cara, um lance de coerência interna, sacou? Eu acho que assim... Da história. Eu acho que você tá sendo altamente preconceituoso, hein? Não digo com a cor. Mas se coloca o Morgan Freeman, tu não ia dizer nada, né? O Morgan Freeman podia ser o Gandalf, velho. Porra. Ia ser foda. Eu sou o Mago Branco. Eu acredito se ele disser que é o Mago Branco. Com aquela voz, né, cara? Vamos pular logo pro X-Men First Class, senão a gente não termina essa bagaça, velho. Até porque, pô, a gente tá falando muito de Thor, velho. Porra. É um filme meia boca, né? Meia boca. Eu gostei. E aí? X-Men First Class. Eu até achei que ia ser um reboot, mas não é. O filme já começa com a cena do primeiro filme, né? Lá do Magneto. Aquilo foi foda. Não, pera aí. Antes de tudo, eu quero ouvir... Fábio, você que fez a crítica lá no gaveteiro. Certo. Falou lá da questão que o pessoal tava superestimando demais o filme e tal. Mas tirando isso, analisando o filme no vácuo, sem essas outras críticas. Certo. O que você achou do filme? Eu achei um bom filme. Pode crer. Bom filme, pausa, né? Achei que ele fosse falar alguma coisa. Pode crer. Não, cara, é que as pessoas, velho... É como eu escrevi, outras pessoas escreveram, né? Tem aquele trauma de Wolverine, né? Porra, X-Men First Class, filmaço, não sei o quê. Mas, porra, eu chego lá, não é um... Não sei quem foi que falou, uma malhação lá de mutantes. Achei que tem umas cenas de ação muito meia boca, sabe? Tudo acontece muito rápido. Minha opinião pessoal sobre o filme é muito simples, sabe? O Fera usa pantufas, cara. Aí, porra, o próprio... O Jana de Filho lá, né, do Rapadura Cast, disse, não, porra, mística gostosona, finalmente, porra, aquela mulher não é gostosa, cara. Não é mesmo, cara. Horrível. Eu falei até com a Vi hoje, eu disse, pô, a mística passada era muito mais ensino do que melhor. Essa. Jurandir tá ganhando dinheiro pra falar essas coisas. A Fox tá pagando o Jurandir pra falar essas coisas. Eu também posso falar, viu, é só pagar. A gente volta atrás ainda. Fly, Vi, que vocês acharam? Eu achei o filme legal, cara. Eu acho que só prefiro o X-Men 2. Eu acho o X-Men 2 mais legal, mas depois acho que vem esse. Apesar que o pessoal que é fã mesmo pode ficar incomodado com várias coisas, tipo formação, né? Formação do X-Men não tinha nada a ver com aquela, né? Isso é. 4-3-3, tinha que ser 4-4-2, né, mano? E outra coisa nesse filme que eu acho muito parecido com essa saga nova de Guerra nas Estrelas, é que eles arrumam tudo de forma muito artificial pra tentar explicar as coisas, entendeu? Concordo. Na minha concepção, a coisa não flui normalmente como se fosse uma história, né? Você tenta ajeitar tudo pra dar um motivo pro que aconteceu depois, né? E isso eu não gosto. Mas na sua concepção, e o Fera de Pantufas? Qual é a sua posição, né, em relação a isso? Eu acho que estão te pagando também pra falar do Fera de Pantufas, cara. Cara, eu até comentei com o Diego, o cara parece um macaco, cara. Um macaco? Essa é a proposta do Fera, desde sempre, cara. Que eu me lembre, assim, de tudo que eu já vi de X-Men, parece um macaco. Pra mim, o Fera sempre foi um Wolverine azul, tá ligado? Porra. Ele tá parecendo o Thundercat, cara. Ah, é verdade, você falou, né? Até o Diego falou, é o Pantro de pelo. Mas parece mesmo. Mas, cara, o Fera sempre foi um cara peludo, azul, com um pé de macaco. Mas não parecido com o felino, né? Porra, cara. Isso daí eu acho que isso não é muito ofensivo, não, gente. Não acho que isso é uma coisa assim, meu Deus, o filme é uma merda por causa disso. Não, porque se aquele fera me chega dizendo, eu sou o fera, eu é não. É não? É não. Pode ficar pendurado de cabeça pra baixo aí que você não é não, meu querido. Porque o Fera do X-Men é bom, cara. O do X-Men é, mesmo. O 3, lá. 3. Aquele é. Realmente foi muito bom. Eu não sei pra que mudar isso aí, porque é perfeito. Parece outro personagem, cara. Eu acho engraçado isso aí. Mudaram o que era bom. E outro, eu achei altamente forçado o Professor Xavier da vez, cara. Ah, tá. Eu gostei muito do Professor Xavier. Entendeu? Tudo bem que eu sei que é um cara em formação ainda. Eu sei que ele tem que fazer força, tem que botar os dedinhos aqui na cabeça, como quem tá com dor de cabeça. É, mas eu curti essa. Mas ficou muito pegas, assim, eu achei. Isso aí, eu não gostei do filme. Ah, você não gostou do filme, na verdade. Você achou um filme ruim. Assim, o filme, ele acerta no Magneto. É, o Magneto. Mas eu acho que ele erra e muito nos outros. Eu não curti muito a Mística. Eu achei ela muito miguxa. Também. E achei que ela verteu pro lado Magneto, assim, muito... Foi muito fácil, né? É. Não teve nenhum convencimentozinho maior, assim. Foi tipo, vamos, eu vou. Não gostei da Emma Frost. Quando vocês forem rever o filme, vocês vão saber do que eu tô falando. Aqui vocês não vão lembrar muito. Vocês vão rever o filme e vão lembrar de mim. É. Caraca, o PH, bem que o PH disse. Na cena final, o Magneto vai conversar assim com o mutante. Vai dizer, ei, qual é o lado que você quer ir? Né? Uhum. E todo bichão já, qual é o lado que você quer seguir, não sei o que mais, uma turma que já escolheu, aí quando a câmera vira pra direita, tá todo mundo amofinadinho assim, sabe, o pessoal que tá seguindo ele, tá todo mundo amofinadinho assim, parecendo, sei lá, os Smurfs, assim, entrando no poxa, cara, a cor mais ridícula do mundo. Como quem diz, não, bota a cena que a gente esqueceu, edita agora a cena e bota aí de qualquer jeito, cara, vocês vão ver como é um desfecho horrendo, cara. Só quem não tem uniforme foi pro lado do Magneto. Quem tinha uniforme, tirando a Mística, ficou do lado do professor que deu uniforme. A própria galera lá do Sebastian Shaw lá ficou deslocada depois que o cara morreu, né? Pô, e agora, velho? A gente vai pra onde? Ah, vamos pro Magneto, né? Pô, não tem... Cara, é aquela coisa, eu não tenho nada contra o deficiente, pessoal, de verdade. Mas entre um paraplégico e o Magneto, se você quiser dominar o mundo, meu amigo. As suas melhores chances, né? É, né? Agora, maluco, o que é aquela cena lá do Banshee lutando com aquela libélula, porra? Aquilo é muito galhofa, cara. É ridículo. É meio esquisitinho. Porra, velho. Como eu disse na crítica, parece Bollywood, velho. Agora é mesmo, né? Mas eu fiquei esperando, até falei com a Via, a gente começou a dar risada. Na hora que ele fala, eu não lembro agora como é que foi. Que ele foi procurar, que eles não tinham sonar, não é? É, a gente não tem um sonar, como é que a gente vai procurar? Eu imaginei o Banshee botando a cabeça pra fora, fazendo... ficar procurando, tá ligado? Eu disse, não, velho, esperando certo que ele ia fazer isso, o cara, não, por favor, só que aí ele fez outra parada lá. Cara, vou falar só um negócio pra vocês, daqui a 10 anos eu quero ser convidado pra falar de novo sobre X-Men First Class, aí a gente vai ver, o que, é que vocês acharam? Ah, é, né, cara, vai ser do nível do fantasma, sei lá. Ai, ai. Ô, Rafael, aí você disse os filmes que definem o final das décadas, né? Qual vai ser dessa aí, 2010? Ou o final, ou o começo, né, dessa nova aí. Eu acho que são os filmes mais kickass. São filmes mais videoclipes. Uhum. E que tem uma essência interessante também. A gente viu, por exemplo, depois de Kick-Ass, já vieram dois tal qual. Não necessariamente de super-herói, mas com visual, com estilo, né? E com a mesma pegada, que é o Scott Pilgrim, apesar de mais fantasioso, e agora o Sucker Punch, apesar de também mais fantasioso. Uhum. Mas se você ver, é um negócio blockbuster, mas é um negócio um tanto cult, visualmente fantástico, a história simples e um videoclipe pra pegar a moçada. Você gostou de Kick-Ass? Eu gostei pra caramba. Mas Nicolas Cage tava lá. Mas Nicolas Cage tava lá fazendo o bobalhão que ele é. E foi o que eu falei, não foi? No outro Gavistado, que eu disse, porra, foi na análise, sei lá, eu disse, pô, o Nicolas Cage fazendo o que ele é, porra. Ele não pode fingir ser outra coisa. Fazendo um bom papel, né, o dele. Exatamente. É. Pra você ver como o Kick-Ass é bom. O Kick-Ass é tão bom, mas é tão bom que até o Nicolas Cage deu certo. É. Tudo bem que ele ficou meio apagadinho por uma menina de 12 anos de idade, mas... É, mano. Eu gostei pra caramba de Kick-Ass, cara. Eu achei... Muito e bom. O quadrinho é bom, cara. Eu gosto de história fechada. O quadrinho é muito bom. E é um filme que eu esperei muito. Desde a Comic Con de 2009 ou 2010, que falava. 2009 que falavam de Kick-Ass. É. E eu sempre esperava o filme. Pô, é um filme que começou como independente, depois ganhou financiamento, depois foi comprado, depois foi refilmado. Saíram alguns estilos do filme, depois foi censurado. Pô, esse filme tem que ser alguma coisa, né? É o mesmo diretor do First Class. É, do mesmo diretor. É. Apesar de não ser a mesma direção. É, ele. Tem cenas memoráveis, aquela que quando você vai rever, você fica esperando, né, cara? Não, quero ver a cena da bazuca agora, velho. Sei lá, coisa desse tipo, sabe? E outra, trilha sonora fantástica, né? Ah, com certeza. Uma cena que eu achei foda nesse filme foi aquela cena que o Kikaz e o paizão, né, tão presos lá na cadeira, uhum. E nego taca fogo no paizão, sacou? Uhum. O cara fica pegando fogo enquanto tá correndo o tiroteio. Mereceu, o Nicolas Cage mereceu. É uma cena representativa do que o Nicolas Cage merece passar. Aquilo, cara, porque aquilo não é uma cena fraca, cara, é... Se você parar pra analisar, aquilo é uma cena forte pra cacete. Não, e no filme, apesar de ser um filme mais, assim, voltado um pouco pra comédia, essa cena, essa sequência toda aí, o nível de tensão que me passou foi pouca coisa abaixo daquela cena das barcas lá do Dark Knight, por exemplo. É, por aí. Pode crer. E outra, tem uma meninazinha de 12 anos colocando a arma na boca de um cidadão e pior... Atirando depois. E uma criança levando um tiro, né? Ela leva um tiro. É, né? É, exatamente. Também. Agradecer aqui a participação especial do PH Santos aqui. Especial sim, né? Na falta de ouro. Direto. É isso. Foi tão especial que demorou, quase que não saía, cara. Pô, te contar, viu, cara? Ei, não tem um New Jabá, não? Um site? É, fala aí dos seus sites aí, eu sei que você tem uma porrada de site. É tanto do site, assim, é tanto do projeto que o mais simples é eu dar meu Twitter, @PHSantos, aí vocês chegam, vocês seguem e fico sabendo das coisas que eu faço. É melhor mesmo, né? Ou então você manda lá, eu já vi que você tem um site lá com tudo, né, cara? Eu acho que é o seu currículo, sei pois lá, é, dê uma olhada lá. Eu trabalho numa empresa, que eu sou um braço web da empresa, que só aí eu tenho 56 sites, então o que vem é louco. Não, mas é isso aí, é @PHSantos, eu agradeço muito por ter se convidado. Eu escuto, na verdade, e o meu novo chefe, que eu fui contratado pelo Pauta Livre News, não sei se vocês sabem, meu novo chefe, o Hugo Soares, mandou um abraço pra vocês, disse que é fã e que junto com o Pipoca Nanquim é o podcast que ele mais curte atualmente. Que honra, velho, que honra. Inclusive ele tá aqui online, qualquer dia chamem-o pra gravar. Ah, beleza. Claro. Que eu gravei com um pessoal lá do Pauta Livre News, né, cara? E, pô, os caras são foda, são geniais, cara. E fica então a dica, acessem o Pauta Livre, muito obrigado pelo convite. E Hugo Soares, tá vendo? Tô fazendo jabá. Pois é, né? Você usou o seu espaço de jabá pra fazer pra ele, porra. É, malandro. Ele tá pagando quanto? Tô ganhando. Eu ia aplaudir a atuação de pé do cara, sacou? Como eu aplaudi a atuação do cara lá que colocaram como Rendal, achei que ele teve a atitude necessária pra ser o Rendal do filme. Idris Elba, né? É, eu gostei dele no filme, sacou? Mas, cara, é um fator de coerência interna, cara. O dia que eu fizer um filme... Não, é um fator de imigração. Cara, eu vou fazer um filme do Zumbi dos Palmares e vou colocar o Flyfish pra atuar como zumbi. Olha é que eu tenho sangue negro, hein, velho? Ah, eu já te expliquei da onde é essa oportunidade. E aí, negra. Eu quero ver as ONGs lá batendo na minha. Tacando fogo na minha casa, porque eu coloquei um branco fazendo zumbi dos palmares. Eles são conterrâneos, pelo menos, né, os dois? É. Antes o Flyfish do que o Nicolas Cage, né? aí eles vão ter que engolir essa explicação também. É tudo um fator de coerência, cara. É, quando eu assisti X-Men, o First Class, eu também pensei a mesma coisa, sabe? É. Quando você vê um cara que usa pantufas, você pode crer que isso pode acontecer na vida real. Cara, se tiver um psicólogo escutando isso, dá pra fazer todo o perfil de trauma que esse menino já teve, né, velho? É. Você sonha com o Nicolas Cage de pantufa, alguma coisa desse tipo, assim? Não, simplesmente não confie em pessoas que usam pantufas. Vai vir... Poxa. Não, eu gravo podcast, eu só não confio em você. Deve ser da mesma forma que eu não confio em gnomos, né, cara? É isso aí. Eu te entendo, exatamente. Cara. Exatamente. É ter gnomo, pantufa, pra mim é todo lado mesmo, saco. Liderados por Nicolas Cage. Eu evitei até falar depois o que eu achei do X-Men First Class, porque eu tô me sentindo doente mental, cara. Por quê? Depois da crítica que vocês fizeram do filme. Porque ele adorou, você vê? Porque eu adorei esse filme, velho. Ah lá. Não, mas eu achei o filme bom também, pô. Não é um filme ruim. Cara, o filme é divertido, Não, vocês não entenderam. ele substituiu o Homem de Ferro 1 como meu filme favorito super-herói depois dos filmes do Batman, cara. Ah, não. Aí também não. Como você disse no Gavestática de Brucutus, nós não podemos ficar no mesmo blog. É. Não, eu concordo com todas as críticas que vocês fizeram, dos efeitos especiais bostas, concordo das galhofadas que eles deram no filme. Mas, cara, eu acho que mesmo isso não tira o mérito do filme, sacou? O Sean como vilão do 007 no filme, cara. Velho, ele tem um submarino pessoal, velho. Só faltou o submarino ter a cara dele na frente, sacou? É como diria meu grande avô. Democracia é uma merda, né? Velho, pra mim, aquilo ali, só faltou o Dr. Evil aliado com o Sean, sacou? Derruba ele da conferência logo, fala. Velho, aquele filme foi muito foda. E assim a gente termina mais um Gavestática. É isso aí, pessoal. Então, chegamos aqui ao fim de mais um Gavestática e o início de um bloco de notas. Eu sou a Vivi e hoje eu estou aqui com o Diego Fifish. Oi, eu. Então, vamos começar direto com os comentários do Gavestática 52A de super-heróis no cinema. Isso. Temos aqui o comentário do Sr. V, que ele diz que tem certeza que tem uma parte do inferno reservada para os pedófilos e para o Joel Schumacher. Teve comentário do Diego Ferreira, comentou aqui que antes de Superman já teve outros filmes de super-heróis, como o Zorro. Apesar que eu não considero o Zorro sendo muito super-herói. Né? O Zorro é mais tipo um Robin Hood, né? Tipo... É, eu acho que ele tá mais nessa categoria, assim, desse lado justiceiro, eu acho que eu só considero o Batman mesmo sendo super-herói. Assim. Temos aqui também o comentário do Caio Braga, que diz que se divertiu com esse podcast, que é um tema que ele curte bastante. Comentário do Neto. Ele elogiou o podcast e tava aqui ansioso pela segunda parte, esperando que fosse melhor ainda, né? Espero que tenha gostado então dessa segunda parte. Tem também o comentário do Jonas, que diz que gostou muito do podcast, que o PH Santos é uma figura mesmo. Comentário do Kio, Caio César, de Salve Gavestático. Nossa, isso é um trava-língua, até pra quem é do Gavestática, né? Salve Gavestaticaiada. Ele disse que conheceu o podcast através da participação do PH e acabou gostando muito do Gavestática, um ouvinte novo aí. Ele disse que não promete uma maratona porque ele já é ouvinte de mais de 50 podcasts, né? Então quase não tem tempo, mas assim que puder ele vai dar uma conferida aqui pra ver o que a gente anda falando no Gavestática. Comentário do ouvinte novo, que disse assim, poxa, leram meu comentário, mas não leram o que eu queria. Ele quer saber se tem o Rádio Noite CT pra baixar em algum lugar. E o que é Rádio Noite CT, menino? É o nosso finado podcast. É, eu já respondi lá, mas enfim, a gente não tem. O Rádio Noite não está em nenhum canto pra baixar. E eu acho que a gente até deve ter por aqui, mas não sei se vale a pena procurar não, né? Não, acho que não. Não era um programa tão legal, o Gabriel Stato que é melhor. O Roberto Gladi apareceu por aqui também, ficou meio magoado pelo que a Vivi falou, que ele só postou no Gabriel Stato que é passado por interesse. Falo mesmo! É um dos atores do fã-filme do Pânico, né, que a gente comentou. Ele tá aqui provando que ele não está só por interesse, né, está comentando aqui. Elogiou também o podcast dos super-heróis, que achou bem legal. Tem aqui também o comentário do Ceia Nerd, que diz que está a caminho do cartão fidelidade dele, que ele gostou muito da cronologia dos heróis e da participação do PH. Ele também deu a sugestão aqui do cartão fidelidade, né? Diz que quem tivesse um certo número de pontos, perguntou se não poderia participar do cast com a gente. Nós ainda estamos decidindo o que a gente vai fazer com esse negócio de cartão fidelidade. Na verdade não existe, né? Isso foi invenção que eu fiz. Né? Não, isso foi uma brincadeira, na verdade, mas quem sabe a gente não pode pensar em alguma coisa, né? Isso daí é mesmo que não, né? Mas beleza. Não é não. Quem sabe é uma possibilidade. Não, não tem nem possibilidade. É, tá bom. Vamos pensar. Olha só, o Ives Tomazini tava por aqui também. Eu acho que até faz alguns Gavestáticas que ele não comenta, ele voltou. E ele comentou aqui que mesmo ele curtindo Nolan, ele ainda acha que o Batman Returns tem a melhor atmosfera de todos os filmes do Batman. Diz que é perfeito. E ele tentou corrigir aqui uma coisa que o PH falou, que ele disse que acha que a Drew Barrymore não trabalhou no Batman, que na verdade seria a Alicia Silverstone. Mas o Fábio disse que na verdade o PH estava certo. A Drew Barrymore, no Batman Eternamente, ela é uma das namoradas do Duas Caras. Tem também aqui o comentário do Galad Mikal, Ótimo cast. O PH continua imbatível. Ele diz que só um detalhe, que ele acha que na cena em que o Superman volta no tempo, ele não faz a Terra girar ao contrário. Que aquela é apenas uma representação de que o tempo está voltando. É, Nova Ótica. Ah, eu acho que ele faz a Terra voltar ao contrário, sim. Mas eu acho que faz, né? Porque, pô, e como é que ele faz pra voltar no tempo? Ele se concentra e volta no tempo? Pelo que eu me lembro, ele dá umas voltas na Terra, né? Não sei se eu que tô lembrando errado. Ele dá. Ele vai pro espaço e tal, vai pra atmosfera. Fica faz dando volta, a Terra né? girar. Pelo que eu me lembro, é isso fica também. Fica dando volta. Lá. Para quem quiser mandar e-mail pra gente, é só escrever para contato@gaveteiro.com ou então ir lá no final da página do Gavestática, está escrito lá, mande um e-mail para lermos no ar. É só preencher e escrever. Isso. Apesar que teve gente que andou reclamando que não tava enviando, né? Tava dando erro. Se acontecer isso com vocês, vocês falem pra gente de alguma outra forma pra gente ficar analisando. Mas eu andei testando aqui, tá de boa, né? Eu também testei e tava tranquilo. Eu acho que foi porque o site andou inconstante esses dias, né? Ele tá às vezes caindo, não sei o que é isso, não sei se é culpa do UOL, se é do WordPress, sei lá. Mas agora, pelo jeito, tá normal, então, pessoal, podem continuar escrevendo pra gente por ali mesmo. É, qualquer problema desse, fale pra gente ficar atualizado. Pode falar pelo Twitter também, né? Isso, para o pessoal que ainda não segue Gaveteiro, é só nos seguir, @ogaveteiro. Isso. E tivemos e-mail? Sim! Tivemos aqui o e-mail do Daniel Trova, de 16 anos, Moarama, Paraná. Daniel Trova, que já vem escrevendo pra gente há algum tempo, está tomando o lugar do Eduardo Cosso em feedbacks por e-mail. Olá! Vocês no início do cast falaram que o PH Santos tinha um programa de TV, mas não falaram nada mais. Como o Aiken, eu não conhecia o indivíduo e fiquei esperando vocês falarem algo a respeito do programa dele ou algo assim, e nada. Acho que vocês deveriam ter falado algo dele para quem não conhecia. Mas mudando de assunto, eu sei que é chato ficar pedindo tema de cast, mas queria pedir um Gavestática sobre Game of Thrones. E uma última coisa, fui tentar enviar um e-mail lá no final da página que tem todos os Gavestáticos, mas estava dando um erro e não consegui enviar por lá. Seria um problema no site ou só aqui? É só, falou. É isso aí que a gente acabou de falar, né? Tá dando às vezes dá alguns problemas desses, vocês, assim como o Daniel, vocês avisam pra gente também, pra gente ficar atualizado. Então, primeiro que não é chato pedir assunto de cast pra gente, né? Claro que não. A gente fica pensando um tempão, né? Sobre o que a gente vai falar. E sobre Game of Thrones especificamente, a gente ia fazer um programa, só que tivemos alguns problemas. A Vi não tava muito afim de ver o seriado, o Ike disse que só assiste depois que acaba a temporada, né? É, pra poder assistir tudo de uma vez. A gente tava querendo fazer logo no início mesmo, nos primeiros episódios, assim, já pra dar uma aquecida, né? Mas agora já tá meio datado, né? Talvez, sei lá, na segunda temporada, quem sabe, a gente não faz alguma coisa. Mas também não quero prometer muito, porque até eu ainda não vi todos os episódios, eu parei na metade. Mais ou menos. E sobre o PH? Já que foi você que fez a piadinha do ser melhor podcaster da televisão brasileira. Isso. Você já respondeu. Foi uma piada, na verdade. Eu acho que não foi uma piada muito boa, pelo jeito que muita gente não entendeu, né? Pois é. O PH, lá no Rapadura Cast, né, ele nem tá mais tanto no Rapadura Cast, mas na época que ele participava bastante do Rapadura Cast, ele tem essa mania de falar muito, né? Não, não sei o que lá, esse daqui é o melhor podcast da TV brasileira, né? Da televisão brasileira, esse daqui não sei o que lá, televisão brasileira. Aí eu tentei fazer uma piada baseado nas coisas que ele costuma falar, né? Como é que fala assim quando é uma frase que a pessoa fala muito? Jargão? É tipo um jargão do PH isso, tá ligado? E eu tentei fazer uma piada aí, mas pelo jeito muita gente não entendeu. Outro e-mail aqui do Senpai, o carinha que andou mandando e-mail nos últimos Gavestáticas, tá aqui marcando presença novamente. Então, ele falou: olá, amigos, esse último cast, quase uma nostalgia, Superman era foda. E ele falou aqui de quase todos os heróis que a gente comentou no cast, não tô dando uma resumida porque o e-mail ficou meio grande. Depois ele fala aqui do Batman, que esse sim que era um herói de verdade, né, que os vilões tinham medo dele, e tem um avião em forma de morcego, né, que é bem galhofa, se você vê bem, né. Era no Batman, até, acho que no primeiro Batman, né, que ele tem um avião lá em forma de morcego, do símbolo dele. Aí tem uma hora que ele sobe pra lua só pra fazer show off, né? Ele sobe pra lua, faz o símbolo e depois desce. Só né? pra todo mundo ver. Olha, eu tenho. Pô, agora eu tô lendo isso, eu tô pensando, né? O cara tem que ser um bom piloto pra fazer aquilo que ele faz, né? Pra ter noção exata. Agora tá ligado que também ele fez aquilo só pra câmera, né? Porque se a pessoa tá em outro ângulo, ele não vai ver a nave indo pra lua. Claro que não. Mas então, ele falou aqui do Batmóvel também, que ele sempre achou aquele Batmóvel do Tim Burton lá muito mais legal do que esse do Batman novo, né, do Tumblr, e eu concordo, né, eu sei que o Aiken prefere bem mais o novo Batmóvel, né, aquele carro lá que parece um tanque de guerra. Ah, mas é que o outro Batmóvel parecia mais com o Batmóvel dos quadrinhos, né, esse Batmóvel de agora não parece. mais. Ah, sei lá, eu gosto daquele Batmóvel com mais classe, sabe? Eu sempre achei que o Batman, ele não é um cara só da porrada. Eu acho que ele também tem que ter um pouco de classe, né? É, um carro mais fino. É, apesar que teve tanta classe que ele foi aboiolando cada vez mais, né? Aí eu acho que o Nolan já quis dar um chega disso, né? E botou já um tanque de guerra pra parar com a boiolagem do Batman. E comentou aqui também do Batman Eternamente e Batman Robin. Algumas decepções que ele teve com o filme. E quem não teve, né? É, como por exemplo o Schwarzenegger, que ele tava esperando que ia ser um vilão estilo Exterminador e acabou sendo aquela galhofa inacreditável. Falou dos X-Men, pra quem via o desenho e tava esperando muito do filme. Quando saiu, achou realmente foda. Os personagens parecidos. Falou da transformação da Mística, né? Que ficou bem legal. E isso eu concordo, mesmo que na época foi uma coisa muito bacana mesmo ver a Mística se transformando. Acho que foi um dos efeitos do filme, né? Dos tanjos do filme, foi a Mística se transformando. É. E que sentiu a falta de um amarelo ali, mas fazer o quê? É, que só tinha... O pessoal tá tudo de preto, né? Mas é aquilo que a gente falou, né? É, foi o que a gente comentou. Eu, em matéria de uniforme, uma coisa que eu acho que eu nem falei no cast, mas eu me incomodo muito mais, é com o Homem-Aranha. Que no filme eles fizeram um uniforme assim, meio de borracha. O olho dele é tipo... com aquelas lentes de óculos, né? Uma coisa assim, mó high-tech pra um cara que é... Que não tem dinheiro, né? Como é que ele tinha dinheiro pra comprar tudo aquilo, porra? É, o Peter Parker, ele não tem dinheiro. E pelo que eu me lembro dos quadrinhos, ou pelo menos no desenho, era assim. O Homem-Aranha é ele que faz a roupa dele. Ele que costura. Eu lembro que era ele mesmo. Eu acho que o Homem-Aranha, ele devia ter uma roupa mais estilo do que quer, assim. Uma coisa mais improvisada, sabe? Mais tecido, e não... né? Isso. O X-Men, tudo bem, que ali o Xavier é milionário, né? E ele poderia ter condições de arcar com um uniforme assim mais high-tech, mas no, o do Homem-Aranha que me incomoda. Pelo jeito, esse novo filme do Homem-Aranha vai seguir a mesma linha, né? Não vai ser que é uma coisa nova, né? Eu acho que devia ser um uniforme bem mais fuleiro. Eu acho que isso que seria legal. A gente tivesse assim, um uniforme assim, pô, do Homem-Aranha que ficasse mais crível, né? Que você vê, pô, o cara fez aquele uniforme, né? É, não sei se esse daí, eu não sei como é que vai ser a construção do uniforme desse Homem-Aranha, mas pelo que dá pra ver pelos cartazes, pelas fotos assim que a gente andou vendo, é borracha. Não, eu acho que é do mesmo esquema, do antigo do filme, né? Não acho que vai ter novidades não quanto a isso. Mas vamos ver, né? Então, continuando aqui o e-mail do Senpai, ele mandou um abraço aqui pra todos, pro Flyfish, que sou eu, o Aiken, a Vi, o Fábio e pro PH também. E agora, um e-mail dele, que estava sumido, mas que reapareceu. Eduardo Cosso. Depois de um apelo no Twitter, começou a chover e-mail. Do Eduardo Cosso, 32 anos, São Paulo. Ele diz assim: amigos da gaveta, infelizmente estou sem nenhum tempo para enviar feedbacks, mas este episódio sobre filmes de super-heróis do cinema foi muito bom e com a ótima participação do PH Santos. Antigamente existiam filmes de super-heróis exibidos no cinema lá pelos anos 40, mas em se tratando das produções modernas, tivemos maravilhoso Superman com o roteiro do Mario Puzo, o que acho incrível até hoje, afinal o cara escreveu O Poderoso Chefão. Aí ele diz também que só tivemos uma grande produção com Batman, que ele não conseguiu assistir nos cinemas, mas teve que esperar em VHS. Eu achei o Batman o retorno no cinema, cara. Eu me lembro que teve uma parte no filme, não sei se meu irmão vai lembrar disso, mas teve uma parte no filme que ficou sem áudio no cinema, cara. Puta que bosta! E ficou sem lá, uns 5 minutos sem áudio e ninguém notou, tá ligado? Lá do cinema. O pessoal reclamando. Aí eles pararam o filme e depois rebobinaram, cara. Filme no cinema e depois passaram com áudio. Nossa. Nossa, o cinema daquela época era o cinema de raiz, né? Ali diz também que Blade é o pontapé inicial para o que vemos hoje em dia, com tantos filmes de heróis sendo lançados junto com X-Men. E ele concorda que a troca de uniformes foi uma excelente ideia. Ele concorda que a Marvel está fazendo tudo certo, lançando filmes no mínimo bons, que vem os Vingadores. Pena que a DC ficou pra trás, trazendo a galhofa do Lanterna Verde e tendo um enorme prejuízo. Ao menos as animações estão excelentes, mas acho que deveriam ser lançadas no cinema. Bem, gosto das adaptações de mangás, o Japão manda muito bem nesse quesito, mesmo com um orçamento menor que em Hollywood. Os efeitos visuais são muito bem feitos e não são desperdiçados como em Lanterna Verde. Valeu. Eu não entendi que esse negócio do mangá que ele falou. É que ele fala assim que o Japão faz adaptações de mangás com um orçamento muito menor e os efeitos sim. Ficam muito melhores do que os do Lanterna Verde, entendeu? Ele tá com uma mágoa, assim, do Lanterna Verde. É, né? É, não gostou. Eu não assisti ainda, também não assisti Capitão América, tô doido pra assistir, mas ainda não vi. Por isso que a gente não comentou, tá lançando Gaveta Estática já adaptado, né? Gaveta Estática é de super-heróis e não tem o Capitão América, que é o que só se fala. É, mas a gente gravou antes, né? De lançar o Capitão América. Então, é isso que torna um programa datado, quando a pessoa grava antes. Desculpem, pessoas, não deu tempo. Mas tinha aí uma crítica do Fábio. É isso aí. Aí que ele lançou. Pra quem quiser ver pelo menos o que o Fábio achou do Capitão América, tá lá tudo que ele escreveu. Mas nada impede que a gente faça uma terceira parte, né? Com todos os personagens que a gente não falou. A gente também não falou de Hulk, não falou do Quarteto Fantástico, né? Não falou do Demolidor. Demolidor, não falou. Então, a gente não falou também do Lanterna Verde. Pois é, podemos falar aí ainda num próximo Cave Estática. Num próximo não, né? Em um próximo, né? É, e vamos chamar o PH só pra ele falar de Motoqueiro Fantasma. Isso. Aí vai ser só falar de Nicolas Cage, né? Cara, Nicolas Cage, coitado. Chega a dar dó. Enfim, né? Galera, desculpem aí, mais um atraso gigante no Gaveta Estática, né? Tá... Mas se eu olhar bem, eu até tava falando com a Vi antes. A gente tá fazendo um atraso, mas tá sendo um atraso constante, né? Você vê, tá mais ou menos, tá acabando que se você desconsiderar o atraso, se você considerar que o dia que tá saindo o Gaveta Estática é o dia normal, ele não tá mais atrasando. Porque a gente tá atrasando constantemente e tá sempre saindo mais ou menos na mesma época de atrasado. É, então... mas nós vamos trabalhar pra que isso não ocorra mais. É que estamos passando por uma fase trabalhar? De adaptação. Eu já tô trabalhando demais. Eu vou trabalhar mais para que isso não aconteça mais. Pronto, era isso que eu queria. Me livrar da culpa. Porque nós estamos passando por uma fase de adaptação. Você tá com papo de telemarketing aí, com gerúndio, viu? Ué, mas nós não estamos passando por uma fase de adaptação? Eu não sei, estamos. Claro que estamos. Eu estou com sono. Então tá bom. Até o próximo Gaveta Estática. Até, um abraço, pessoal. Muito obrigado. Vocês que estão aqui com a gente são os verdadeiros fãs, né? Se você está escutando isso, você é resistência, né, cara? Você, cara, já ganhou 10 pontos no seu cartão. Mas comente também pra ganhar mais. Um abraço. Tchau.